Gol 1074, boa noite. 074, boa noite. Submanteu 360, direto da EL, vigilância. Tá presente direto da EL, o 074. Para o 360? Afirmativo, 360. Certo. Trip 5344, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 045, limite ao localizador. Nesta proa está livre a descida até o 060. Esquerda 45 de proa, desce até o 060, limite ao curso do localizador, trip 5344. Afirmativo, redução 250 mais. Está com 240 indicado no momento. Então mantenha 240. Livre táxi para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862-3305. Livre táxi para capoeira 10, via Juliette Alfa, lá chamará torre 1862-3305. 83325, boa. Fazer 83, descend and maintain 2000, QNH 1014, report status localizer. Ok, down 2000, QNH 1014, call your status localizer, Europa 083. Hello, the control, papapapa, Castro Delta, right to the weather. Ok, clear deviation by the right, after fly direct to Duna intersection. Papapapa, Sierra Kilo Delta. Espera, pronto, TAN 3305. Autorizado, alinhar e decolar, vento de 1,80 graus, 8 mais. Alinha e decola, capoeira 10, TAN Charlie Golf Lima Eco, go ahead. I don't have your flight plan yet, okay? Zero graus, 8 nós. Obrigado. 30 minutes before your estimate of block time, okay? 30 minutes before. Your call sign is Romeo Lima Golf Lima Echo. 4, corrigindo, Gol 1074. Passa ao nível 160, chame Recife em 1288, alterno 3325. 1288, 1235? 1288, 1335. 1335, obrigado. 3305, decola os 26, controle 1935. 1935, bom trabalho. Papapá, Sierra Kilo Delta, maintain flight level 050 and reduce speed to 170 knots. Roger, maintain 050 and reduce speed to 170 knots, Sierra Kilo Delta. Olhe, boa noite, Tan 3305. 2000 pés, ajuste 1014. Nesta proa, autorizado interceptar o localizador. Vai ter contato, se puder confirmar para o 5344. Afirmativo. Nesta proa, autorizado interceptar o localizador, livre a descida até 2000 pés, 1014 ajuste. 2014, nessa proa, interceptar o localizador. Controle, TAN 3305, boa. 3305, submantém a 330, saída PUCA, vigilância. Vigilância, radar, atenção 330. Europa 083, service localizer 10. Papa 083, complete I left X-ray approach, contact power on 1 and 8.6. 18.6, continue approach, 083, bye. Salvador Tower, good evening Europa, 083, ILS 10. Roger, 083, continue approach and report runway inside. Okay, continue approach and we have the runway side. Okay, stand by for landing clearance 1 minute. Continue. Sierra Kilo Delta, descend and maintain 3,000 feet, QNH 1014. 3,000, 1014, just down for that. Kilo Delta, turn right, heading 020, your limit is a localized course. Ok, right, 020, limit is a localized course. 3-3, clear to land, the wind is 180 degrees, 8 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Sierra Kilo Delta, descend and maintain 2,000. That's 2,000, boa noite, Oceania 6224, informação hotel, autorização para Aracaju, 230. Aracaju, 190. Gente, Aracaju 90 autorizado, decola no zero com curva esquerda, saída Puca, depois Jamo e após direto Aracaju. Frequência do controle 11935. A torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5526, 6224. Autorizado 190 para Aracaju, pista 10, curva esquerda após Puca, Jamo. Após direto Aracaju, 11935. É o controle, torre 118, 6526 no transponder, o chané 6224. Forma pronto para o estacionamento, 6224. Tomará 24. interceptando o localizador 5344. 5344, complete final ILS, torre 7186. 186, pode. Torre, boa noite, é o trip 5344, tá 6 milhas do marcador externo. Crescente, informe avistando, temos uma chuva leve e intermitente no momento, pista molhada. Ok, sem essas condições, tem a campo à vista já. Então tá livre o pouso, vento 160 graus, 5 nós, trip 5344. Ele pôs na pista 10, 5344. Sierra Kilo Delta, complete final ILS, torre 7186. Tower 1186, Sierra Kilo Delta, thank you, bye-bye. Bye. Salvador Tower, receiving papapapá, Sierra Kilo Delta, on localizer. Roger, Sierra Kilo Delta, continue approach, report runway site number 2. Okay, we report runway site. Copy Stone, ILS, runway 10, Sierra Kilo Delta. We have a runway sight. Okay, Roger, stand by for landing clearance. Roger, stand by. 5972. Pronto para o pushback essa manhã. 72 para o pushback, confirme. Tem mais. 5972, livre pushback, reporte para o ataque. Reportará para o ataque, 5972. Salve Salvador, boa noite, 5344, livrou. Cinco, três, quatro, quatro, táxi autorizado, Alfa, Juliette, para remota do Pátio 1, 5344. Quilo Delta. 5344. Portal 9908, para Guarulhos, está pronto para a cópia? Salvador Towers, Quilo Delta, request to cancel the procedures and fly direct visual approach runway 17. Okay, we're clear now to turn left and to intercept the final runway 17. Report on final. Roger, we report on final the runway 17. Thank you. Zero. Zero. Cancel that com curva à direita, saída da Elida após direto Sagaz. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5527, total 9908. Dael Lida Sagaz, a saída, frequência do controle em 11935, informe pronto, puxa acionamento 9908. Clear to end, runway 17, the wind is 170 degrees, 6 knots, runway is wet. Roger, clear to land, runway 17, yeah, clear to end. Control, boa noite, é Portugal 019, descending level 140. Portugal 019, descending maintain 4000 feet, Greenwich 1014. Down 4000 feet, Greenwich 1014, é Portugal 019. Okay, you are clear to taxi until Bata, the ground, on the ground at 4-0. When leaving the runway, clear to leave the frequency, good night. Autorizado para o ponto de espera no 0 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612, Rio 5972. Alfa, 8 autorizado, pushback, fan, broto, táxi, 9908. Ok, good night. Gente, o Rio está autorizado, alinhar e decolar, o vento 120 graus, 190 mais. Controle Salvador, boa noite, web 5716. 716, chegada Mari, desse mantém o 050, vigilância radar. Vamos perder o contrato com o centro, na Mari 050 copiado. Gente. Controle 1935, Rio 95972. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, submantendo 320, direto da EL, vigilância radar. 320, direto da Elda presente, 5972. Jet 57 no meio, redução para 210 nós, número 2 na aproximação. 210 nós, número 2, no meio é copiado. Quatro horas, alterna Galeão, qual é o problema? 10? Sintaxe autorizado para o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612-9908. Ativamente. Solo, para o táxi, Oceania 6224, 77 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. Tem táxi autorizado, ponto de espera da 10, Índia e Alfa, quando lá chame torre 18, 62 e 6224.